É engraçado, parece que a gente sente quando tá perdendo. É engraçado, parece que o coração aos poucos vai doendo, entendendo que logo vai ficar sozinho, que logo vai morrer de frio, que logo vai virar metade. E o pior é que no fundo a gente sabe. Quando tem outra pessoa, quando eu te amo engasga, quando tem pressa pra ir embora, quando só encosta a boca e disfarça. E assim não tem mais bom dia, nem boa noite, nem como vai, nem como foi. Nem fala tchau, nem fala oi. Engraçado, parece que a gente sente quando tá perdendo. É engraçado, parece que o coração aos poucos vai doendo, e entendendo que logo vai ficar sozinho, que logo vai morrer de frio, que logo vai virar metade. E o pior é que no fundo a gente sabe. Quando tem outra pessoa, quando eu te amo engasga, quando tem pressa pra ir embora, quando só encosta a boca e disfarça. E assim não tem mais bom dia, nem boa noite, nem como vai, como foi. Nem fala tchau, nem fala oi. Quando tem outra pessoa, e quando eu te amo engasga, quando tem pressa pra ir embora, quando só encosta a boca e disfarça. E assim não tem mais bom dia e nem boa noite, vai, nem como foi. Nem fala tchau, nem fala oi.